Nova Salvador, é o Sam Mike X-Ray, Rocha. Prossiga. Ok, boa noite, X-Ray, Rocha, tá aqui no finger número 9, número 7. Solicita aí autorização para a aeronave que está sendo rebocada, placa remota 14. Confirme o do pátio 3 para a remota 14? Não, do pátio 7 para a remota 14. É, autorizado o início do reboque, chame no técnico. Sim, autorizado, chame lá no técnico, obrigado. Direito 219, chama. Direito 219, obrigado. Boa noite, Fortaleza 2224. Fortaleza 2224, boa noite, táxi Alfa Aquilo para o pátio 3, posição 1 ou 1000. Oxalé 6212, já tem pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. The clearance, can we pick up the clearance yet, or we pick that up on the taxi out? Confirm. Can we pick up the flight plan, the clearance from Miami, please? Okay, confirm your estimate time to depart, please. 05 minutes. 10 minutes prior to takeoff. Okay, stand by, your flight plan doesn't arrive. Okay, stand by. Salvador, boa noite. 3126, boa noite. Sem Vou encerrar a Vitor 366, desça para 4.000 pés, a 20.002. Encerra a Vitor 366, 4.000, para 3.122. Tacinho 6212, passa o 372, com o trem bastante travado, Oceania 6212. Autorizado pouso, 100 graus, 109. Zebra pouso, 6212. American 230, it's the ground. American 230, go ahead. Are we ready to copy? We're ready to copy. Okay, Salvador 2, Kilo Mike, India Alpha, La Level 340, in Italy, Bazulu 20. Runway 10, left turn, Momo departure, Ninin transition. Salvador, control 120.8, squawk code is 5563. American Airlines 230. Okay, we're doing the Momo departure with the Ninam transition, climbing to flight level 340, departure frequency to be 120.8, and we're squawking 5563. Okay, that is correct. We report to altitude, start up and push 1009. American 229, roger. Boa noite, Oceania 6212, virou. Boa noite, Oceania 6212, táxi via Alfa, reporte antes da taxiway Juliette. Pesado Alfa, reporte antes da Juliette, 6212. Ok, ciente, boa noite. Todo Salvador, Boa noite, Azul 2779, identifique, desça para 4.000 pés, ajuste altímetro 1.0, 1.6, voe Serra Vida 367. Search, pushback, and startup, and call for taxi, American 230. Oxa, 6212, táxi vai via Juliette, portão 5. Táxi para o portão 5, Oxa, 6212, na segunda, até o quarto já. Salvador, gol 1868. 1868, prossiga. É, o Saul. Aracaju, 230. 230, ready, taxi. Gol 1868 para Aracaju, prepara a PUC. American 230, taxi approved via May Abram, taxiway India and Alpha until Rendezvous Point, and Rendezvous Point contact tower 11895, QNH 1016, America Airline 230. Okay, that's the Abram, India and Alpha, American 230, contact tower. Agora sim, 1868, copia. Ah, vivo. Autorizado, Salvador para Aracaju, 230, Golf 677. Decola pista 1-0, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 120-8, transponder 5562. Ok, boa noite, hoje para Aracaju 230, via Golfo 7. Decola da 10, esquerda Puca, Aracaju, 208, 5562, chama da porta. Serra, Vitor 366, Usan 3126. 3126, chame Tony 1895. 3895, boa noite. Torre Salvador, Usan 3126, boa noite. Passou, Serra Vitor 366. Serra 3126, senhor autorizado pouso, já pistola 0, vento 100 graus, 109. Livre pouso na 10, Serra 3126. Sané 6074, identifique, foi pro do 8, deixa para 050. Confirme a procha, né, deve ser estado para 050. Serra Vitor 368. Serra Vitor 368, Sané 6074. American 230, right? Roger, American 230, you are clear to line up and wait on threshold 10. Clear to line up, wait, runway 10, American 230. Salvador, tá 3126, para ingresso na Alfa. 3126, táxi via Alfa, reporte antes da taxiway Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, tá 3126. Terra Vitor, 368. Salvo, salvo, voo 1868 no, na posição 8, desligação. No 868, autorizado, Chantan. Tá, agora tá. 230, one at 30, call now 120 decimal 8. 120, good day. American 230 is passing 1600 for flight level 340. American 230, radio contact on departure, climb maintaining level 340 via Momo departure. Climb the 340 Momo departure, American 230. 779, voy para o servidor 361. Corte na final RNAVE, pistão na 0 em Salvador. Estrela azul 2779. Estrela 2779. Salvador, azul 2779. Azul 2779, prossiga. Tem agora a nave no sequenciamento para pouso, junto com 2779. Para aproximação, azul 2779. Confirmar número 1? Sim, você, você me cita a possibilidade de cancelar aqui, então um visor jogo a pista para ingressar aqui já na base para final, pode ser? Frente de visual de consolo? Totalmente. 2779, desse mantenha 2500 pés, altímetro 1096, foi para o servidor 366, está autorizada a aproximação visual para a pista 10, informe visual com a cabeceira da pista 10, por favor. Ok, 2779 já está visual com a pista. Agora as transferências de comunicações, azul 2779. 074, desce e mantenha 4000 pés, altímetro 1096, aguarde autorização para final RNAV da pista 10. Alto 1026, aguardo a autorização, Xané 6074. Boa noite, 68, táxi autorizado via pátio Índia e Alfa, ponto de espera 1895, ajuste de altímetro 1096, observe a aeronave da TAM, marqueando no portão 07. Visual, pátio Índia Alfa com 1016, lá pronto 1895, sua escuta, 8.000. Cidade pro azul 2779, cancelar, prosseguir visual. Azul 2779 autorizado para seguir visual para pista 10, altímetro 1096, aguarde transferência de comunicações para a torre. Guardado, obrigado. Azul 2779, a intenção é ingressar na longa final da pista 10 no presente? Posso. Crescendo na final longa da pista 10, visual azul 2779. 2779, Torre Salvador, 118, decimal 95. 1895, muito obrigado, boa noite. 074, autorizado final RNAV da pista 10, com a Sierra Vitor 368. Autorizado, com a Maria, o Sierra Vitor 368, Fanei, 6074. 6258, desse mantenha 4.000 pés. Altímetro 1096, vou ir para o Sierra Vitor 366, vai na autorização para final. Passando o Sierra Vitor 368, 6074. M0074, aguarde transferência de comunicação. Aguarde, Chanel, M0074. Oito veio para o Sierra Vitor 366. Direto Sierra Vitor 366, ao Sierra 6258. Para 74, a 1 milha para o Sierra Vitor 3. Ao 95. 00 graus, 109. 27, só pegar. Torre 198, decimal 95. 95, Bocha, né? 6074. Bocha, né? 6074. Bocha, né? 6074, continua em aproximação e aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização de pouso, Xané, 6074. 258, autorizado final RNAV, pista 10, visto mantém 2005. Vamos passar para o servidor 366 estabilizado. Prisado 2507. Dois 779 no solo 39, linha direita 219 solo. Na direita 219, 2779. Contact level 120, contact now, repeat center 126.85, enable 125.45. 24 autorizado, pouso pistão 0, vento 10 graus, 10 mais. Autorizado, pista 10, pouso, chanel 6074. Para o 4-3, confirma posição 4. 4 Lima. 4 Lima, 27, boa. Check receive center 126.85, if unable 125.45. 126.85, and if unable 125.45, that's 230. Okay. Solo 2779, posição confirma 4 Lima? Afirmo, de acordo com a infraero, a posição é 4 Lima. Tubalizador, está chamando a posição 3 Lima. Eficiente, siga a orientação então, o 2779. Solos 42, direito 219, solo. 219, boa, Xané, 6074. Boa, Xané, 6074, lembrando que são erros. Xané, 6074, táxi via Alfa Quilo para o pátio 3, atente ao sinalizador. Alfa Quilo para o número 3, Xané, 6074. Meu, tá bom. 6258. 6258, estabilizado. 6258, torre 1 na noite, decimal 6258, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Boa noite, 68, decola 43, controle de 120, decimal 8. 08, Monteiro. Questão 6258, autorizado pouso, vento 100 graus, 109, pistão 0. Sempre pouso, 10, 8, 6, 2, Salvador, voo 868 na Pucca, boa noite. Boa noite, 68, contato radar, suba via saída Pucca, nível 230. Via Pucca 230, 868. Via 258, solo aos 4.6, direito 1219, solo. Xené 6258, táxi via Alfa Quilo para o pátio 3, atente ao sinalizador. 3891, acione 4 mil pés, altímetro 1096, voe para Alagoinhas, em Alagoinhas intercepta via chegada bom. 4 mil pés, Alagoinhas, Alagoinhas, vai chegar na frente bom. 3891, mantenha para de Alagoinhas. Alagoinhas, 26, perdão. 868, na escuta do controle. Uno 868. 868 na escuta. 868, chama Centro Recife, 126. Terna 125, decimal 45. 2085, 2545, bom serviço. Esse 891 está liberado das restrições de velocidade na chegada. decorre pelo, voa para São Francisco 366, altímetro 1090. Desça e mantenha 2.500. Tome estabilizado na final, aeronave fixa 1090. Siga. Não, na escuta? Não, siga, senhora. 3891, após Pelô, voa para o Serra Vitor 366 para a final do procedimento da RNAVE. Altímetro 0096, autorizado 2500. Gente, após Pelô, Serra Vitor 366, autorizado RNAVE, reportagem estabilizada para 389. Distante. Batão Juliette Alfa Alfa na escuta. Como copiado anteriormente, acione e chame para o táxi no, na frequência 1-2-2-9-5 com a 2 Salvador, que é legal no 0-5 ao voo. 172 acione a identificação, desça e mantenha 4.000 pés, altímetro 1015, voe ITAP, em ITAP intercepta via chegada à Mare. Bono 172, mantenha para o ITAP, após ITAP, voa para o Serra Vitor 366. Estabilizado, está 38 no avião. 38 no avião, no ciente, aguarde transferência de comunicação. Bem, está 38 no avião. Estação Serra, Vitor 366, 3891. 3891, Torre 118, decimal 95. 3895, 3891. Mudou muito boa noite, está 3891. 3891, autorizado pouso, pistão zero. Vento 100 graus.